Você ouve ZYK 360, 990 kHz. Rádio Clube, a voz da libertação. Deus é amor. Atenção, operadores, vem aí mais uma programação local. Transmissão direto dos estúdios de Pedro Osório. Na audiência. Rádio Deus é Amor. Já espalha pra todo mundo. Você vai poder ouvir todos os boletins missionários, sertão evangélico, as mensagens cantadas, nossos informativos, drops de notícias e muito mais. A voz da libertação. Rádio Deus é Você está ligado na Rádio Clube AM, a voz da libertação. A partir de agora, programação local. A Voz da Libertação. Igreja Pentecostal Deus é Amor. Pedro Osório, lugar de gente feliz.